Rádio Clube. Jornal da Manhã. Política, economia, tempo, trânsito e esporte. ZYJ 739, 1330 AM, 10 mil watts de potência. Transmitindo de Blumenau para 1,5 milhão de ouvintes em Santa Catarina. A rádio que fala com a cidade. Agora são 7h13, 7h13, bom dia, como começou o seu domingo, hein? Conte-me tudo, não, esconda-me nada, quero saber como que começou o seu domingo, tá bom? Tá legal? Tá bacana? Que bom, vamos junto, viu? Vamos junto. Eliette Kaczynski é agradecendo aqui pela música do Amado Batista, né? Tem gente que chama de Danado Batista, tem gente que chama de Amigo Batista, ai que legal. Vou tocar, gente, tenham paciência, viu? Vou atender todo mundo, vou tocar música pra todo mundo que tá pedindo. Fica em paz, fica de boa. Eu tive um amor. Amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Você está ouvindo o programa O Domingo é Nosso. Vamos conferir a sorte. É hora de conferir as loterias. Lápis e papel na mão para Natal. Oferecimento Posto Meta Linear, onde você sempre ganha. Avenida Martin Luther, 1112. Ótica Oise, 67 anos de tradição em Blumenau e 4 anos em Indaial, no centro. Tô indo agora pro lugar. Refresque-se neste verão que está chegando, passando um dia agradável na Cascata Recanto Verde. Leve sua família para se divertir com piscinas de águas cristalinas para adultos e exclusivas para crianças. E aproveite toda a estrutura que a Cascata Recanto Verde tem a lhe oferecer. São churrasqueiras, restaurante com buffet, lanchonete, área de camping e campo de futebol. Vá conhecer a Cascata Recanto Verde, aberta aberta de terça a domingo, Estrada Geral para Luiz Alves, primeira rua à direita, logo após a cervejaria do Bechor Auto Central. Reservas pelo telefone 3397-8304. TR-470 Inspeção Veicular. É tudo o que você precisa. Reconhecida pela qualidade no atendimento, com estrutura ampla e moderna. A TR-470 Inspeção Veicular conta com inspeção GNV, inspeção de carros modificados, inspeção de vans escolares e outros. Confiabilidade e segurança é a marca forte da BR-470 Inspeção Veicular. Rodovia BR-470, número 2950, no bairro Salto do Norte. Ligue já, 3339-2539. Vixe, olha ali uma barata. Ai, credo, mata! Ah, não acredito. Vai começar isso de novo? É só esquentar um pouquinho e essas pragas já aparecem. Amiga, eu não tenho mais esse problema lá em casa. Todos os anos eu faço dedetização com a Atômica. Ah, sério? Tá aí. Ótima dica. Liga lá. Se você fizer agora, no verão não vai ter estresse com barata, rato ou formiga. Anota aí. 3035-1100. A Atômica é dedetizadora e desentupidora. Quem tem clube tem tudo. Rádio Clube. Jornal da Manhã. Oferecimento. Comercial Tomio. Móveis em 18 vezes e eletros em 10 vezes sem juros no cartão. Rede Cooper. A nossa cooperativa. Gasparzinho Materiais Elétricos. Garantia do melhor preço com entrega imediata. Escola Barão. Conhecimento que conecta. Experiência que transforma. Acesse escolabarão.com.br. Hackley Limpeza Urbana, para uma Blumenau sempre linda e cada dia mais bela. Rede de Farmácias Estilo Farma, viva o que faz bem. Jornal da Manhã, as notícias das últimas horas e antecipação dos acontecimentos do dia.